está acontecendo. Cristãos estão morrendo, sendo decapitados, perseguidos, humilhados. Eu te pergunto agora, o que vamos fazer? Precisamos nos posicionar contra a ideologia. Querem implantar. O mundo está a caminho à destruição, mas ainda existe um povo, povo de oração. Um povo que está se preparando, e crentes que Jesus está voltando. Mulheres que estão se levantando para a volta de Jesus anunciar. Muitos jovens que estão profetizando e a favor do reino trabalhando. Isto mostra que o tempo está chegando, que a igreja Jesus Cristo vem buscar. Uma igreja santa que vai pelejar, que entra na guerra pro inimigo derrotar. Uma igreja santa cheia de unção, que mostra ao mundo que é noiva do leão. Um povo corajoso pronto pra lutar, que quando adora vê o mestre operar. Um povo corajoso cheio de poder, quando está na presença faz até fogo descer. Eu faço parte desse povo. Vem fazer parte desse povo. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Com a coroa então vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. A coroa então vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Uma igreja santa que vai pelejar, que entra na guerra pro inimigo derrotar. Uma igreja santa cheia de unção, que mostra ao mundo que é noiva do leão. Um povo corajoso pronto pra lutar, que quando adora vê o mestre operar. Um povo corajoso cheio de poder, quando está na presença faz até fogo descer. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte desse povo. Vem fazer parte desse povo.